Saudações, amigos e amigas ouvintes da Rádio Esotérica FM, queridos irmãos e irmãs, associados e simpatizantes da Loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo, da espiritualidade, que vocês acessam em www.levir.com.br. Uma boa noite a todos, muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua audiência. Está se iniciando mais uma edição do programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, aqui com a apresentação do coordenador da Loja Esotérica Virtual, Osmar de Carvalho. Com muita satisfação estamos aqui para levar para vocês, estamos acompanhando estudos comentados dos melhores textos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia e sempre falando da espiritualidade humana. Mas meus amigos, minhas amigas, como sempre vamos iniciar esse programa elevando a nossa frequência vibratória, fazendo uma harmonização, uma meditação que nos colocará em melhores condições para nós abrangermos de uma forma mais elevada os temas que serão tratados esta noite. E também oferecendo este canal de comunicação a mensagem dos mestres da grande fraternidade branca. Então, aqueles que quiserem me acompanhar, vamos proceder a esta harmonização. Vamos inicialmente, amigos, nos sentar tranquilamente, procurando relaxar o nosso corpo, mantendo a coluna ereta, descruzando os braços e as pernas. Vamos soltar o peso dos nossos braços, das nossas pernas, relaxando os nossos ombros, soltando todas as tensões na nossa face e abandonando a pressão nos nossos maxilares. Vamos nos sentir mais tranquilos e também vamos apaziguar as nossas emoções, procurando respirar lenta e profundamente, percebendo, observando cada inspiração e cada expiração. Vamos deixar a mente livre de qualquer imagem, das memórias do dia a dia, e vamos em seguida fixar a nossa atenção no ponto dos nossos corações, sentindo o batimento cardíaco deste órgão que, como um sol, envia vida a todos os pontos do nosso corpo. Sentamos todo o nosso corpo vibrando no ritmo do nosso coração. E com o poder da nossa mente, visualizemos no centro dos nossos corações o surgimento de uma luz branca que rompe como uma alvorada de luz espiritual. Essa luz ilumine, se espalhe pelo nosso corpo, iluminando, harmonizando e curando todos os nossos órgãos. Que toda a nossa natureza esteja sintonizada com essa luz, que ela se expanda pela nossa aura. Nesse instante em que nos recordamos da nossa chispa divina, vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra da vida uma. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Thank you. Shanti, Shanti, paz, paz a todos os seres. Namastê, meus irmãos, que assim seja, que estas palavras possam nos transformar numa realidade nas nossas vidas. Que a unidade de toda a vida, esse grande princípio esotérico, oculto, que vem sendo divulgado e pregado há milhares e milhares de anos, meus amigos, seja uma realidade para todos nós. Que nós possamos sempre estar em sintonia com o nosso semelhante, com todos os seres da natureza, com todos os elementos que estão no universo. E assim, meus amigos, nós poderemos progredir muito mais rapidamente. E esse programa está a serviço daquela mensagem, meus amigos, que liberta a nossa consciência das ilusões da materialidade, reconhecendo que o nosso espírito sobrepuja a matéria. E é por isso, meus amigos, que nós sempre estamos aqui tratando com vocês de comentar os melhores textos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia, falando sempre da espiritualidade humana. Porque essa sabedoria já está nos livros, mas nós precisamos vivificá-la em nossas vidas, precisamos torná-las reais através dos nossos relacionamentos. Então, nós agradecemos muitíssimo essa oportunidade de estar em tão estreito contato com vocês por meio deste canal de comunicação, que é totalmente patrocinado pelos associados da Loja Esotérica Virtual, a quem nós agradecemos muitíssimo. E a todos aqueles que são nossos associados, que nos acompanham diariamente durante a semana, gostaríamos de dar o aviso que já foram enviados a todos os CD-ROMs que foram adquiridos aqui por meio da Loja Esotérica Virtual, pelo site da rádio, principalmente os CD-ROMs, os dois CD-ROMs, os Mistérios Cristãos, numa promoção que nós fizemos com os nossos associados, e brevemente também estará à disposição para aqueles que são nossos ouvintes, mas não são ainda associados, também poderão ter acesso a essa promoção. Mas vamos dar continuidade, meus amigos, à nossa leitura, aos nossos comentários dessa magnífica obra de Helena Petrovna Blavatsky, que foi a fundadora da Sociedade Teosófica e aquela que é, meus amigos, a verdadeira mãe da nova era do esoterismo moderno, porque a partir de Blavatsky nós vemos o ressurgimento das tradições esotéricas, das escolas de mistério. Ela que foi uma tão digna emissária dos mestres da Fraternidade Branca. E esse livro, A Chave para a Teosofia, que foi escrito em 1891, praticamente uma das últimas obras de Blavatsky, foi publicado exatamente no ano que ela faleceu. Blavatsky, no sistema de perguntas e respostas, pretendeu trazer esclarecimento, uma iluminação sobre vários tópicos da teosofia. E na última sexta-feira estivemos aqui falando da visão esotérica de Deus, e no dia de hoje nós vamos apreciar aqui as respostas contundentes de Madame Blavatsky sobre a questão da oração, da reza, de todos esses processos religiosos, metafísicos, que estão presentes em todas as religiões. Então Blavatsky também foi indagada sobre isso, e nós vamos ler aqui o que Blavatsky respondeu sobre essas perguntas, e também vamos acrescentar os nossos comentários. Então, genericamente, né, estamos aqui num tópico chamado "É necessário rezar?", né? Então, o indagador de Blavatsky pergunta: vocês acreditam na oração? Vocês rezam? e Blavatsky diz o seguinte: não, nós trabalhamos ao invés de falar. E o indagador continua: nem mesmo oferecem orações ao princípio absoluto? E Blavatsky responde: e por que haveríamos de fazê-lo? Sendo gente ocupada como somos e temos muito a trabalhar, não podemos perder tempo em dirigir orações a uma pura abstração. O incognoscível unicamente relaciona suas partes entre si, mas não tem existência quando se trata de relações finitas. A existência e fenômenos do universo visível depende de suas formas ativas e de suas leis, não de orações. E o questionário continua: então vocês não creem na oração? E Blavatsky responde: não numa oração composta de tais ou quais palavras que se repetem exteriormente, se é que você entende por oração a súplica externa dirigida a um Deus desconhecido, como a que inauguraram os judeus e a popularizaram os fariseus. E existe algum outro tipo de oração? E Blavatsky diz o seguinte: sem dúvida, nós a chamamos oração da vontade, e é muito mais uma ordem ou um mandamento interno do que uma petição. E a quem se reza, então, quando se faz esta oração da vontade? E Blavatsky diz: a nosso Pai que está no céu, em seu sentido esotérico. E outra pergunta: por acaso é diferente do que nos ensina a teologia? E Blavatsky diz: inteiramente. Um ocultista ou um teósofo dirige sua oração a seu Pai que existe em segredo ou em oculto, né? Como, aliás, é declarado, né, antes da própria prece do Pai Nosso na Bíblia, né? No capítulo 6, né, do Evangelho segundo São Mateus, né? Ora ao seu Pai que está em segredo, que está em oculto, né? Dependendo da tradução da Bíblia, né? Então, um ocultista ou um teósofo dirige sua oração a seu Pai que existe em segredo, e não a um Deus extracósmico e, portanto, finito. E esse Pai se encontra no próprio homem. Então vocês fazem do homem um Deus? E Blavatsky então diz: diga Deus, não um Deus. Para nós, o homem interno é o único Deus que se pode conhecer. E como pode ser de outra maneira? Concede-nos o que pretendemos, isto é, que Deus é um princípio infinito, universalmente difundido. Nesse caso, como pode o homem não compenetrar-se com, por e na divindade? Chamamos nosso Pai no céu aquela deífica essência que reconhecemos em nós, no nosso coração e consciência espiritual, e que nada tem a ver com o conceito antropomórfico que podemos formar em nosso cérebro ou em nossa imaginação. O Blavatsky faz outra citação bíblica, né? Não sabeis que sois um templo de Deus e que em vós habita o Espírito de Deus, como mencionou Jesus, né, aos judeus? O homem deve evitar antropomorfizar aquela essência que está nele, né? Ou imaginar que a sua divindade interna tem características, né, humanas. Se um teósofo quiser seguir a verdade divina e não a humana, não deve dizer que esse Deus em segredo escuta o homem finito, ou é separado dele mesmo ou da essência infinita, porque todos são um, são unos. Nem tampouco que a oração é um pedido, como acabamos de mostrar. É isso sim um mistério, um procedimento oculto pelo qual pensamentos e desejos condicionados e finitos, incapazes de ser assimilados pelo Espírito Absoluto, que é incondicionado, são transformados em desejos espirituais e em vontade, chamando-se esse procedimento transmutação espiritual. A intensidade em que nossas ardentes aspirações transmuta a oração em pedra filosofal ou aquilo que transforma o chumbo em ouro. Por nossa oração da vontade, a única essência homogênea converte-se em força ativa e criadora e produz efeitos de acordo com nossos desejos. Então, outra pergunta surge. Pretende com isso dizer que a oração é um procedimento oculto que gera resultados físicos? Blavatsky responde: sim, o poder da vontade converte-se em força viva, real. Mas pobre dos ocultistas e teósofos que, ao invés de exterminar os desejos do seu ego inferior, pessoal, o homem físico, dissera seu ego espiritual superior, rodeado da luz de Atma Buddhi, tua vontade se cumpra, não a minha. Usando do poder da vontade para objetivos egoístas ou ímpios. Isto é magia negra, abominação e feitiçaria espiritual. Desgraçadamente, esta é a ocupação favorita de nossos homens de Estado e generais cristãos, especialmente quando esses jogam dois exércitos um contra o outro para que se destruam mutuamente. Uns e outros se entregam antes da ação a um ato de bruxaria, oferecendo cada um orações ao mesmo Deus dos exércitos, pedindo-lhe ajuda para exterminar a seus inimigos. E outra pergunta então vem. Davi rogou ao Deus dos exércitos que lhe ajudasse a derrotar os filisteus e a matar os sírios e moabitas. E, segundo a Bíblia, o Senhor protegeu a Davi em todas as orações. Nisto nos limitamos a seguir o que diz a Bíblia. E Blavatsky responde: é claro, mas já que se chamam de cristãos e não de israelitas ou judeus, por que não fazem o que disse o Cristo? Ordena ele muito claramente para não imitar aos dos tempos antigos ou da lei mosaica, e os convida a seguir o que ele ensinava, advertindo aos que quisessem usar a espada que por ela pereceriam. O Cristo lhes deu uma oração que converteram em ostentação rotineira, pois só os lábios a pronunciam, e ninguém, exceto o verdadeiro ocultista, a compreende. Dizem nela no sentido da letra morta: perdoa nossas ofensas, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos ofensores e devedores, coisa que nunca fazem. Também lhes disse: amai a vossos inimigos e fazei o bem àqueles que vos odeiam. Seguramente não é o doce profeta de Nazaré que os ensina a rezar ao Pai para matar e vencer aos inimigos. Aí está porque repelimos aquilo que vocês chamam de orações, né? Entre aspas aqui, né? E continuam as perguntas. Mas como se explica o fato universal de que todas as nações e povos rezaram e adoraram a um Deus ou deuses? Alguns adoraram e invocaram ao diabo e espíritos malignos. Mas isto prova a universalidade da crença na eficácia da oração. Blavatsky então responde: bom, explica-se pelo fato da oração, além do significado que lhe dão os cristãos, ter vários outros. Não só significa um rogo, um pedido, como antigamente tinha mais o sentido de uma invocação ou encantamento. O mantra, a oração rítmica cantada dos hindus, tem precisamente esse sentido, pois os brâmanes se consideram superiores aos devas, né, ou anjos comuns, ou deuses. Uma oração pode ser um apelo ou encantamento para uma maldição e uma blasfêmia, como no caso de dois exércitos rezando simultaneamente para conseguir a mútua destruição. ou para uma bênção. E como a grande maioria das pessoas é sumamente egoísta e só reza para si mesma, pedindo que se lhes dê o pão nosso de cada dia, ao invés de trabalhar para consegui-lo, e rogando que Deus não os deixe cair em tentação e os livre do mal, né, só aos suplicantes, resulta que a oração, tal como se entende atualmente, é duas vezes perniciosa. E aí elenca por quê? A, porque destrói no homem a própria confiança, e B, desenvolve nele um egoísmo ainda mais feroz do que o que já possui naturalmente. Repetimos que cremos na comunhão com o nosso Pai oculto, o Pai secreto, e em raros momentos de felicidade estática, né, de êxtase, na fusão de nossa alma superior com a essência universal, sendo atraída para sua origem e centro, estado de chamado de Samadhi durante a vida e Nirvana após a morte. Apenas nos negamos a orar ante seres criados e finitos, deuses, santos, anjos, etc., porque consideramos isso idolatria. Não podemos rezar ao absoluto pelas razões já expostas, e como consequência tratamos de substituir a oração, estéril e inútil, por atos meritórios e boas ações. E o indagador de Blavatsky já começou a ficar nervoso, então ele diz o seguinte: os cristãos considerariam isto blasfêmia e orgulho? Eles estão equivocados? Né? E Blavatsky diz o seguinte: totalmente. Ao contrário, são eles que dão prova de um orgulho satânico com sua crença de que o absoluto ou o infinito, supondo-se que pudesse existir a possibilidade de alguma relação entre o incondicionado e o condicionado, vamos repetir aqui. Ao contrário, são eles que dão prova de um orgulho satânico com sua crença de que o absoluto ou o infinito se dignasse a escutar cada oração boba ou egoísta que lhe é dirigida. Eles é que virtualmente blasfemam, ensinando que um Deus onisciente e onipotente necessita de orações faladas para saber o que há a fazer. Isso, entendido esotericamente, foi corroborado por Buda e Jesus. O primeiro, né? Buda disse: não solicite nada dos deuses impotentes, não ores, ou melhor, faze, pois a escuridão não se aclarará. Nada peças ao silêncio, pois não pode nem falar nem ouvir. E o outro, o Mestre Jesus, disse: qualquer coisa que peçais em meu nome, o do Christos, isto a farei. Esta frase, considerada em seu sentido literal, vai contra nosso argumento. Mas se o fazemos esotericamente, com o pleno conhecimento do termo Christos, que para nós representa a trindade, né? O eu superior do ser humano, quer dizer que o único Deus que devemos reconhecer e ao que temos de rogar, ou melhor, com quem temos de trabalhar de acordo, é esse Espírito de Deus, cujo templo é nosso corpo, no qual habita, meus amigos. Então, Blavatsky, com seus comentários contundentes, meus amigos, traz realmente à baila esta questão muito importante para todos nós que queremos realmente uma vida espiritual efetiva, meus amigos. Porque nós sabemos que as religiões, meus amigos, nos ensinam a orar, mas realmente não nos explicam qual é o mecanismo que está oculto aí nessa oração, na reza também, meus amigos. Provavelmente o que Blavatsky critica muito mais do que a oração é aquela reza mecânica, né? Onde a pessoa apenas repete termos, palavras, sendo que a sua mente acaba até divagando enquanto ela está pronunciando aquilo, e realmente se torna uma reza, uma oração bastante hipócrita, onde a pessoa diz coisas que realmente ela não pratica. E isso realmente é uma coisa inaceitável, meus amigos, e gera um conflito na consciência da pessoa que assim orando, né, dizendo, né, como nós fazemos, né, nós cristãos, né, estou supondo que nós estamos sendo ouvidos por muitos cristãos, mas o cristão quase que diariamente repete o Pai Nosso, dizendo que vai perdoar as ofensas, as dívidas daqueles que o estejam devendo, ou então aqueles que os têm ofendido. E realmente é muita hipocrisia não levar isso a sério, porque, meus amigos, isso é uma prática muito efetiva, né? Porque todas as obras do mal, todas as obras do ódio, só podem terminar pelo amor, pelo perdão, jamais terminarão pelo ódio, jamais terminarão pela violência. Mas como Blavatsky bem o disse, nós no segundo bloco do programa vamos estender esses comentários, o verdadeiro esoterista, o ocultista que conhece o mecanismo da oração, que conhece exatamente, né, como que funciona o mundo oculto, ele jamais vai emitir uma oração sem saber exatamente a quem ela se dirige, sem saber quais são os métodos que garantem o sucesso dessa vibração, como ela irá se propagar. Mas antes de tudo isso, meus amigos, quando realmente nós vemos as pessoas fazendo as suas rezas, fazendo suas orações a Deus, nós temos que levar em consideração tudo aquilo que nós falamos aqui na última sexta-feira, no nosso último programa, porque existem duas manifestações básicas de Deus, meus amigos. Os ocultistas entendem Deus como o Deus emanador, aquela consciência espiritual que gerou o nosso sistema solar e dentro da qual nós estamos habitando. Aquele que é o Verbo, que no início gerou todas as vibrações para que nós pudéssemos vir a existir, e que emanou todas as chispas divinas, todos os espíritos, em todos os planos de existência dentro desse sistema solar. Então, o ocultista, quando dirige as suas orações, meus amigos, a Deus, ele dirige explicitamente imaginando exatamente a existência desse Deus, mas reconhecendo que a nossa mente finita, que é apenas uma partícula da mente divina de Deus, ela não pode ter um diálogo direto com esta consciência, meus amigos. Mas pode sim ter um reconhecimento e uma fusão com a sua própria partícula divina. Porque Deus, meus amigos, além de ser uno e ao mesmo tempo ser trino, nos seus aspectos Pai, Mãe e Filho, ou Pai, Filho e Espírito Santo, como prefere a tradição judaico-cristã, Deus é ao mesmo tempo imanente e transcendente, meus amigos. Deus está tanto nas coisas manifestadas, na natureza, está ali demonstrando os seus arquétipos e as diversas hostes criadoras das quais nós fazemos parte, principalmente os arcanjos, os anjos, os espíritos da natureza, os homens, os animais. Cada uma dessas espécies, na verdade, são hostes criadoras, meus amigos. Nós somos co-criadores da criação de Deus. Mas, ao mesmo tempo que Deus é imanente em todas as coisas, na natureza, meus amigos, ele é transcendente e está também dentro do ser humano. E como Blavatsky bem disse, em uma frase que nós citamos no último programa, o homem não pode ver diretamente a Deus, meus amigos. Mas o que nós percebemos dele é exatamente o que se reflete dele no espelho côncavo da nossa alma. A nossa alma, quando se vira para o alto, pode captar a luminosidade transcendental de Deus dentro do nosso âmago, e assim nós captamos, a nossa alma brilha com essa transcendência e nós então ficamos plenos desse espírito. Mas como Blavatsky disse, meus amigos, nessa história toda as religiões ensinam coisas que são impossíveis, principalmente como ela mencionou, essa verdadeira tolice, que é aquilo que as pessoas infelizmente fazem muito, de estarem pedindo coisas, estarem pedindo proteção, estarem pedindo ajuda financeira, pedindo objetos, pedindo emprego, pedindo uma série de coisas, como se elas realmente estivessem se comunicando com uma divindade que seria, obviamente, antropomórfica, ou seja, seria praticamente a imagem do próprio homem, porque não teria nenhum atributo transcendental, mas sim seria lá um quadro de recados onde as pessoas ficariam espetando os seus pedidos, as suas petições, meus amigos. Isso, naturalmente, meus amigos, é uma ilusão, e o ocultista, o verdadeiro espiritualista, não faz esse tipo de coisa. Ao contrário, como Blavatsky diz, prefere trabalhar ativamente para o seu melhoramento, para o melhoramento das suas condições materiais, para a melhora das condições sociais, né? E quando dirige a sua mente, a sua oração para o alto, ele pede, na verdade, que seja cumprido em si a sabedoria divina, meus amigos. Jamais ele pede, mas sim ele se oferece para ser um canal das bênçãos divinas, porque se realmente existem esses arquétipos, nós precisamos captar com a nossa mente e não colocar as nossas pequenas vontades acima de qualquer outra vontade, e muito menos sobre a vontade onipotente, onisciente, onividente de Deus, meus amigos. Mas vamos falar mais disso no segundo bloco. Agradecemos aqueles que estão nos acompanhando, muitos amigos e amigas espalhados por todo o Brasil. É uma satisfação estar falando com vocês. E vamos fazer aquele tradicional intervalo. Vocês vão ficar com aquela mensagem da Loja Esotérica Virtual, convidando a vocês, aqueles que assim o quiserem, que o puderem, que realmente quiserem efetivamente participar aqui desse trabalho, patrocinando esse nosso canal de comunicação, vocês terão aí algumas palavrinhas convidando vocês. Vamos ao nosso intervalo e daqui a pouquinho voltamos no segundo bloco do programa Lux Esotérica, estudando nesta fase o livro A Chave para a Teosofia, de Helena Petrovna Blavatsky. Até já, amigos ouvintes. Sim, meus amigos, voltamos com o programa Lux Esotérica dessa segunda-feira. Estamos aqui ao vivo com vocês, 21 horas e 38 minutos. Agradecemos este grande prestígio, esta audiência que realmente nos enche de alegria. Pessoas que realmente estão nas suas casas, diante dos seus computadores, nos acompanhando aqui nos nossos estudos, que visam trazer realmente textos do mais elevado valor espiritual, realmente tentando elevar a cultura de todos nós para um conhecimento maior, para que as nossas vidas sejam mais efetivas do ponto de vista espiritual. Então, esse tema da oração, meus amigos, é muito, muito importante, porque, meus amigos, orar, antes de mais nada, é reconhecer o poder, meus amigos, que o nosso verbo possui. E o verbo, na verdade, significa o poder de vibrar, meus amigos. Então, nós podemos vibrar com a nossa voz, e ao repetir determinadas palavras, Blavatsky citou isso também, a oração ou a reza falada, ela tem um poder mântrico, né? Porque quando as palavras são emitidas nos planos invisíveis, que nós estudamos tão bem aqui na primeira série de programas Lux Esotérica sobre o lado oculto das coisas, ao emitir as palavras, nós criamos formas, nós geramos vibrações nos mundos ocultos. E se essas palavras forem acompanhadas de claros sentimentos, meus amigos, e se essas palavras forem acompanhadas de claros pensamentos do que essas palavras significam, então nós estaremos exercendo um poder oculto extremamente poderoso, meus amigos. Porque, como também citou Blavatsky, meus amigos, e isso foi Jesus quem disse, que nós somos deuses e nós nos havemos esquecido disso, meus amigos. E não há blasfêmia nenhuma nisso, porque são as próprias escrituras sagradas cristãs que nos dizem que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, se cada um de nós é a imagem e semelhança de Deus, meus amigos, e lá nessa frase não diz que nós somos iguais a deuses. Se vocês se lembram, meus amigos, das aulas de matemática, igualdade e semelhança não é a mesma coisa. Duas coisas iguais têm os mesmos poderes, têm o mesmo tamanho, se equivalem. A semelhança, um triângulo de 1 milhão de metros, meus amigos, pode ser semelhante a um triângulo de 1 centímetro. E é mais ou menos isso que acontece com o ser humano. Nós aqui embaixo, enfiados aqui nessa terceira dimensão, meus amigos, nos arrastando aqui pela matéria, nós somos semelhantes a Deus, porque nós temos a capacidade de vibrar, meus amigos. Então, a oração, meus amigos, é o exercício dessa capacidade de vibrar. Então, se ao invés de nós ficarmos fazendo petições, fazendo pedidos a Deus, meus amigos, e cada um de nós, obviamente, tem a experiência disso, que realmente não adianta ficar pedindo, pedindo, pedindo, porque a vida do ser humano, na verdade, não é o que ele pede, mas sim o que ele efetivamente faz. É uma ideia falsa que as religiões, infelizmente, colocam na cabeça das pessoas, que nós estamos aqui ganhando presentes de Deus, que a nossa vida é um presente de Deus, que nós caímos aqui com certos dons que nos foram presenteados, quando o ocultismo ensina outra coisa, meus amigos. Sim, a vida é um presente, porque existe uma única vida no universo, meus amigos. Existe a vida una, transcendental, e nós somos parte dela e nós devemos comemorá-la. Mas aqui nesse mundo que nós estamos, meus amigos, e em outros, nós somos exatamente o fruto daquilo que nós trabalhamos, nós somos a colheita daquilo que nós semeamos. Então, não adianta pedir presentes, meus amigos, a Deus, porque nós temos, na verdade, que correr atrás. A diferença que existe de um religioso comum para um esoterista, para um ocultista, é que o ocultista perdeu completamente a ilusão, meus amigos, de que estão caindo coisas do céu aqui no nosso colo. O ocultista sabe, o esoterista tem certeza, meus amigos, que nós somos exatamente aquilo que nós fazemos. Se nós plantarmos boas sementes, se nós realizarmos bons atos, se nós nos auxiliarmos, se nós ajudarmos o nosso próximo, se nós estudarmos, se nós meditarmos, verdadeiramente orarmos, nós iremos nos aperfeiçoar, não só nessa vida, meus amigos, mas também em todas aquelas que virão. Então, esta é a diferença fundamental, e pode parecer muito arrogante, como Blavatsky coloca, de que os teósofos, que os zoteristas não rezam, não oram. Muito pelo contrário. Eu acho que vocês têm essa experiência também. Realmente, quem verdadeiramente ora, quem verdadeiramente medita, quem alcança, inclusive, o êxtase, são aqueles que são esoteristas, ocultistas, que são iogues e sabem que essas coisas podem ser desenvolvidas com técnica, meus amigos. Não basta ter apenas fé, uma fé cega ou uma devoção a Deus, aos santos, algum padroeiro aí de alguma cidade, de alguma entidade. Não é isso que resolve. O que resolve realmente é aprender a vibrar, a concentrar a nossa mente em determinadas coisas, vibrarmos sobre elas e jamais, meus amigos, fazer isso que Blavatsky mencionou, que é realmente o fim da picada, né? Quando realmente duas pessoas estão ali em conflito, ficarem pedindo a Deus pela desgraça do outro, ou que determinado exército seja derrotado pelo outro, ou então situações de conflito que as pessoas se fazem reféns, meus amigos, do seu próprio egoísmo. Porque, como disse o outro poeta ou pensador, Deus está realmente inocente nisso. Lamentavelmente, nós, seres humanos, lançamos a sombra do nosso egoísmo sobre quase todas as coisas. E também, obviamente, nós lançamos isso sobre a religião, sobre a oração, sobre a reza. Então, nós usamos isso para travestir o nosso egoísmo. Quando você sabe muito bem, meus amigos, que espiritualidade, que realmente elevação da consciência, é totalmente o contrário. São situações de inegoísmo, situações onde há amor incondicional, ou seja, onde você não pede para você. Na verdade, você se põe a serviço daquele amor universal. Então você envia boas vibrações para as pessoas, não pedindo, mas enviando sim as boas vibrações para aquela pessoa, imaginando que ela está saudável, que ela está com uma boa vibração, que ela está abrindo seus caminhos. E realmente isso efetivamente funciona, meus amigos. Porque se nós somos semelhantes a Deus, meus amigos, se nós podemos vibrar assim como da mente divina esse sistema solar se conformou, meus amigos, pelo poder da mente do Verbo Divino, como as escrituras sagradas colocam, no início o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo, porque a mente, a consciência, precede a todas as coisas, meus amigos. Então, antes que uma coisa aconteça aqui na matéria, ela primeiro precisa existir, precisa acontecer no plano espiritual, no plano mental, no plano emocional. Só finalmente, quando todo esse processo é feito, é que alguma coisa se torna real aqui na matéria. E é por isso que muitas pessoas acham que esse tipo de reza, de oração egoísta, onde a pessoa fica pedindo, fica exigindo quase de Deus, né? Tem pessoas que chegam até, né, sem querer ofender ninguém, mas ao cúmulo do ridículo, né, de comprar imagens, né? Pessoas que querem se casar, querem obter outros objetivos na vida, pagar dívidas e outras coisas, pegam as imagens, fazem coisas as mais esquisitas com as imagens e ficam achando que algum Deus, que algum santo vai atender aquela prece porque elas estão ali praticamente torturando aquelas imagens, né, pedindo, exigindo essas coisas, né? Quando a pessoa, meus amigos, se ela realmente começar a vibrar sobre algum objetivo que ela tem, né, pode ser um objetivo egoísta, pode ser alguma coisa muito pessoal, mas o fato, meus amigos, é que o universo, ele não resiste, ele não pode realmente evitar que nós obtenhamos aquilo que nós queremos. Porque dentro do ser humano existe a mesma força, a mesma vontade que criou esse sistema de mundos que nós habitamos e que emanou todos os seres que aqui estão. Essa mesma força está, obviamente, com uma potência muito menor, mas está aqui dentro de nós, meus amigos. E nós, com a nossa ignorância, nós colocamos essa força, meus amigos, para fora, na forma de desejos, na forma de apegos, na forma de vícios. Se nós realmente estivéssemos conscientes dessa força, nós correríamos atrás dessa oração da vontade que Blavatsky mencionou. Porque o ocultista, reconhecendo que mesmo naqueles atos egoístas, naqueles atos totalmente pessoais, onde nós queremos coisas, queremos objetos, queremos pessoas, queremos situações, queremos poder, queremos dinheiro, essa força intensa que vai para fora, meus amigos, é um reflexo de uma força que existe dentro de cada um de nós. E se nós aplicássemos essa força para dentro, ao invés de expeli-la para fora, primeiro, nós nos libertaríamos desses apegos exteriores. Porque o que o homem quer, meus amigos, acima de tudo, é ser feliz, é estar realmente íntegro, é estar realmente harmonizado, estar em paz consigo mesmo e com os demais e com o universo. Essa que é a nossa verdadeira natureza. Mas ao se apegar aos objetos, às pessoas, ao poder, ao dinheiro, às situações exteriores, nós sofremos porque essas coisas externas são impermanentes. Essas coisas não duram. No mundo exterior nada dura. Daqui a 50, 100 anos, nada que nós conhecemos estará aqui, nem os nossos corpos, nem essa casa que nós habitamos, nem os nossos computadores, que daqui já alguns meses já estarão mesmo obsoletos. Nada vai restar, meus amigos, a não ser a nossa chispa divina, a nossa alma, meus amigos, que transmigra entre as encarnações. Então o ocultista tem que estar muito ciente desse fato e realmente obedecer aquilo que a escritura sagrada nos diz, meus amigos, porque verdadeiramente, se nós praticássemos essa nossa cultura judaico-cristã, estaria aberto diante dos nossos olhos, meus amigos, diante de nós, um caminho espiritual perfeito. Porque antes de falar no Pai Nosso, que é, obviamente, o cerne da oração cristã, Jesus instruiu, meus amigos, retira-te para o teu aposento e ora para o teu Pai que está em oculto. Ou seja, a verdadeira oração, ela é um ato de meditação, de contrição, onde a pessoa precisa estar sozinha, precisa realmente estar centrada em si mesmo e precisa estar realmente fazendo aquilo que o próprio termo oração sugere, estar com a boca aberta. Aberta para emitir o poder do verbo e também a boca aberta, na verdade representando a consciência aberta, a mente realmente receptiva para receber então os desígnios, meus amigos, daquilo que está dentro de nós. Porque Realmente, Deus está lá fora, meus amigos, nas coisas, mas também está dentro de nós. Dentro de cada um de nós existe verdadeiramente um mestre, um instrutor, um professor de ética, principalmente, que pode nos ensinar diariamente o que é certo e o que é errado e aquilo que é verdadeiramente o nosso Dharma, ou seja, aquilo que vai ser útil para a nossa evolução. Se nós fôssemos fiéis a esse Dharma, nós estaríamos caminhando corretamente. Então, a oração da vontade, amigos e amigas ouvintes, é justamente se fechar no seu aposento e dirigir, então, as nossas vibrações para esse princípio interno. Sentir, meus amigos, desenvolver esse aspecto vontade para expandir as nossas qualidades, para expandir a nossa mente, para estudarmos, para compreendermos, para termos sentimentos mais puros, sermos cada vez mais sensíveis e também no mundo exterior, para que nós tenhamos relações mais harmônicas, relações mais pacíficas e, ao invés de pedirmos para um Deus lá fora, nós iremos nos abrir para um Deus que está dentro de nós e sempre esteve conosco. Então, muitas dessas rezas, dessas orações, meus amigos, elas são apenas metáforas, elas são símbolos de uma realidade interior. Então, a oração, a reza, cada uma delas tem a sua função. Assim como tem os mantras, como tem os rituais, porque os rituais, na verdade, são mantras de movimentos físicos, de atividades físicas. Nós temos que atentar para o fato de que não existe nenhum comportamento espontâneo, natural do nosso corpo físico com relação à espiritualidade. Nós precisamos disciplinar o nosso corpo a ter os momentos de reflexão, de ponderação, de meditação. O nosso corpo por si mesmo não irá pedir ele para que nós sentemos para meditar, para que nós nos ajoelhemos para orar, meus amigos. Porque muitas pessoas realmente imaginam que se ajoelhar para orar é apenas um ato de humilhação que as igrejas impõem aos seus crentes, aos seus fiéis, meus amigos. Mas saibam, meus amigos, isto é uma informação que pertence à dimensão do ocultismo, que existe uma relação direta, existe uma conexão energética entre o nosso joelho e o nosso coração. Quando nós nos prostramos, quando nós fazemos uma genuflexão, quando nós nos ajoelhamos, e isso é uma situação fisicamente incômoda para a maior parte das pessoas, e só pode ser feito isso quando a pessoa se acostuma perfeitamente com essa postura. Ao pressionar o joelho, também se abre o chakra do coração, que é o chakra, meus amigos, que nós fixamos tanto aqui nas nossas meditações. Ele é ativado. Então, uma oração feita ajoelhada, meus amigos, de forma estando ajoelhado, é mais intensa para essa região do nosso corpo. Assim como também esse mudra, essa postura de unir as mãos junto ao coração, meus amigos, representa também essa energia do coração que nós pretendemos cultuar. Então, finalizando esse programa de hoje, meus amigos, estejam certos que cada um de nós, meus amigos, é, na verdade, não só filho de Deus, mas nós somos unos com Deus e devemos partilhar os seus desígnios. Cada um de nós, enquanto membros de uma hierarquia criadora, porque o ser humano não está aqui a turismo, não está perdido aqui nesse planeta, meus amigos, Nós somos artífices, nós somos construtores, somos pedreiros nesse grande templo da criação que o Verbo Divino do nosso sistema solar está criando. Nos engajemos nele, meus amigos. Procuremos nos melhorar, procuremos criar novas situações, desenvolver novas qualidades para sermos mais úteis, não só para nós mesmos, mas também para os nossos semelhantes. Porque tudo que vem do coração, meus amigos, se destina ao nosso próximo. Porque o próximo, na verdade, somos nós mesmos. Qualquer coisa que nós fizermos ao nosso semelhante é a nós mesmos que nós estamos fazendo. Repetindo o que disse Jesus, aquilo que fizerdes ao mais pequenino dos seres da criação, a mim mesmo tereis feito. E isso realmente é uma realidade. Então, orar, rezar, meus amigos, é exercer a vibração, é exercer o poder de vibrar, de lançar esse pensamento para fora e também se aprofundar dentro de si mesmo. Tenham, a dica que nós damos é tenham os momentos de meditação, de oração diariamente. Exercitem essa capacidade, meus amigos, porque ela vai trazer sempre para vocês novas perspectivas, novos insights, novas iluminações, e usem isso de uma maneira consciente, tomando parte na grande obra divina, que é uma obra de criação desse templo magnífico que estará a serviço da humanidade e de todos os seres que aqui habitam. Então, meus amigos, chegamos com muita felicidade ao final do programa de hoje e vamos fazer a nossa última vibração, justamente praticando tudo aquilo que nós falamos durante esse programa. Vamos fechar os nossos olhos e uma vez mais perceber o batimento cardíaco no nosso peito. Sintamos o nosso coração pulsando e, com o poder da nossa mente, visualizemos dentro dele aquela joia cintilante da nossa chispa divina. Que essa joia brilhe intensamente, repousando sobre a flor de lótus dos nossos corações. Que essa luz ilumine todo o nosso corpo, que ela se expanda pela nossa aura e que essa luz se projete sobre o nosso caminho, permitindo que nós possamos trilhar a nossa evolução espiritual, o nosso caminho evolutivo, iluminado, banhado por essa luz divina. Dentro desse espírito, meus amigos, vamos procurar compreender, internalizar e realizar estas palavras do mantra do ser interno. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, meus irmãos, que assim seja, que o Espírito da Verdade, o Espírito de Deus esteja com todos vocês. E que nós possamos, numa próxima ocasião, estarmos aqui uma vez mais com muita alegria, com muito entusiasmo, para continuarmos os nossos estudos, procurando humildemente aqui iluminar e ressaltar aspectos destas verdades, desses princípios que são trazidos pelos textos que nós apresentamos para vocês. Uma vez mais, não cansamos de agradecer o prestígio de todos vocês, a sua audiência, e esperamos estar aqui com vocês na próxima oportunidade. Agora vai prosseguir a programação musical interativa da Rádio Esotérica FM, que traz para vocês durante todo o dia muito boa música, música relaxante, a música que eleva a nossa alma, o nosso espírito. E aqui à noite, no programa Lux Esotérica, trazendo muita sabedoria, conhecimentos para a sua alma. Um grande e fraterno abraço para todos, uma boa noite, um bom descanso para todos vocês, amigos e amigas ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.